Sabe quando as dúvidas vêm na nossa mente e a gente fica sem saber exatamente o que fazer, como fazer ou por que fazer? Muitas vezes, nesses momentos, um conselheiro poderia ajudar a gente a decidir qual caminho ir, a melhorar também a nossa vida, a melhorar o nosso caminho, através dos conselhos dados por experiências, por vivências, por sintonia. Nessas horas, um bom conselheiro é muito bom, porque esse conselheiro ele vai ajudar você a ver realmente qual o caminho que você precisa fazer, qual o aprendizado naquele caminho, como você melhorar esse caminho mais rapidamente, sem que você sofra, sem que você fique cada vez mais quieto, cada vez mais fechado, e sim que você se abra ao mundo, se abra às experiências, que você retire o medo. E esse conselheiro, muitas vezes, pode ser gratuito. Ou seja, você vai ter que desenvolver um pouco mais em você algumas coisas, algumas sensações, um pouco mais da sua intuição, mas o conselheiro, ele vai vir e vai estar ali, disponível para você. Se você quer ter um conselheiro assim, 24 horas por dia, sempre que você precisar realmente de uma informação, precisar saber qual caminho você tomar, ter ali uma pessoa sábia, um ser sábio, uma energia sábia, que vai te direcionar, vai te auxiliar, vai fazer com que você progrida, aproveita. Se inscreve na websérie Os Conselhos do Tarô. Você vai entender essa sintonia que o tarô pode dar para você. E sempre que você precisar de um conselho, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar. Porque o tarô, ao contrário de que muitos pensam, não é um dom propriamente dito. Ele é uma simbologia que vem muito antiga, mas que ela vem trazendo informações a cada vez, a cada ciclo, a cada nova forma de comunidade que o ser humano adapta. Ele vem trazendo conselhos de como você pode se melhorar. E esses conselhos são simples, rápidos, básicos, fáceis de se aprender, desde que sejam bem direcionados. Então, se você quer realmente mudar de vida, melhorar, abrir caminho para uma nova fase na sua vida, esse é o momento. Se inscreve na websérie, espero por você lá. Vamos fazer com que você progrida cada vez mais, assim como nós vamos progredindo e evoluindo através desse grande conselheiro que é o tarô. Então, se inscreve na websérie, espero por você. Que o amor reine em seu coração. Clóvis Caramã.